Hits. Haha, 2014. Lado A na pista, as maconheiras, maloqueiros, favelados, skatista. Lado B nas tech, é o MJ, é o gaúcho, é R-Dose e o rapete. Lado A na pista, é os maconheiros, maloqueiros, favelados, skatista. Lado B nas tech, é o MJ, é o gaúcho, é R-Dose e o rapete. Vem na levada que o rap conectou. Segura na pressão e joga fumaça pro ar. Velocidade do gueto, 1000 rimas por segundo. Então segura na pressão e joga fumaça pro ar. Os malocas se uniu, virou gangue, tá no ar. Os corre são a mil, nasce pra proliferar. O rap veio cedo, usado pra me informar. Os maloqueiros, maloqueiras, vão se alastrar. Quebrado, líder, frente pro sistema recuar. Fachada, marquês, parede, pode crer, nós vão pichar. E quem treme na base, não aguenta o baque, vaza. Porque a vagabundagem vai fazer cair a casa. Bate a cabeça no claro ou escuro. Bate a cabeça, pensa no futuro. Bate a cabeça sem cair na demência. Bate a cabeça com inteligência. Bate a cabeça em busca da paz. Bate a cabeça porque Deus é mais. Bate a cabeça é o peso das track. Bate a cabeça que isso é rap. Lado B, lado A, lado A, lado B. O bonde é um só e é pra fortalecer. Junta todo mundo pra casa cair agora. Os dedos sujos, skatista, os velha e nova escola. Bate a cabeça, a cabeça bateu. Bate a cabeça doeu. Bate a cabeça bateu. Bate a cabeça, você não entendeu. Lado A na pista, é os maconheiras, maloqueiros, favelados, skatista. Lado B nas track, é o MJ, é o gaúcho, é R-Dose e o rapete. Lado A na pista, é os maconheiras, maloqueiros, favelados, skatista. Lado B nas track, é o MJ, é o gaúcho, é R-Dose e o rapete. Eu fiquei de pioiagem, bati cabeça então. Não entendes o recado, é pra sair do chão. No estilo UBC, os crânio trinca no bater. Até os mais morgado, começa a se envolver. As gangue cola de bonde, causa estresse nos terminal. Nos olhar dos boy de prédio, nós é tudo marginal. Mata faca, os paga pau, que não somos no Natal. Malandragem tá pulando e o respeito é na moral. Da ZL pra ZO, as gangueiragem de mocó. Skatistas representam maloqueiros in the house. E DJ riscando os rap, só não vale passar mal. Da ZS, da ZM, os bonde ferve na central. É a união, é os maloqueiros, é a perifa reunida. É as rimas, é a junção, a sintonia com as batidas. Se liga, que a família tá formada. Se liga, comemora e toca a faia. É assim que o trem não para e a força só aumenta. Bate cabeça até entendeu porque o rap nos alimenta. Lado A da rua, lado B da sociedade. Lado B das track, lado A do rap de verdade. Bate cabeça, lado trilho tá em casa. Bate cabeça, rapete tá em casa. Bate cabeça, R-Dose tá em casa. Bate cabeça, o rap tá em casa. Bate cabeça, os maloqueiro tá em casa. Bate cabeça, as maloqueira tá em casa. Bate cabeça, os skatista tá em casa. Bate cabeça, favela tá em casa. Bota uma mão de frente e vê se fuma até umas horas. Lado A na pista, é os maconheiros, maloqueiros, favelados, skatista. Lado B nas track, é o MJ, é o gaúcho, é R-Dose e o rapete. Lado A na pista, é os maconheiros, maloqueiros, favelados, skatista. Lado B nas track, é o MJ, é o gaúcho, é R-Dose e o rapete.